Quem gosta de rap aí, véi? Quem veio curtir La Paz, levanta a mão aí, véi! Vamos ver quem lembra dessa aqui, dai, ó. O tanto eu suspeito em falar que somos ainda mais fortes. Não pelo jeito de expressar ferro na cinta. Moreno, cor de homem, se está armado, some. Tem a fome no dedo e o medo na mão. Fazer contagem, puxar o cão. Uma bala na agulha, duas balas. Puxa o seu que eu puxo o meu. Vamos ver no que vai dar de ponta a ponta. Redor, redor. Estamos expandindo cada vez melhor. Estamos nessa, com certeza não estamos só. Longe de mim querer ver você numa pior. Que Deus te acompanhe. Sei que você nem é chegado. Trouxe aquele que anda ao seu lado. É melhor andar sentado. Esperar o tombo que está por vir. O nosso não foi legal, mas também não foi fatal. Somos assim. Damos canal para aqueles que dizem e não paga pau. Uma vez descoberto, não ande por pé, puxa dali, puxa de lá. Só não puxa o nosso pra não ter que levar. O quê? Descrito é que burro. Não, muito mais. Sempre por cima, de joelhos jamais. Superior a quem pensou que andamos pra trás. Esse sim, primeiro trabalho carimbado e assinado. Levantar com nossa força de vontade, não. Por aqueles que influem de nossa amizade. O outro totalmente desativado, esquecido, deixado para trás. Jogue a âncora, viu como vem otário, anda de canoa. O vento sopra, nego soa. Pra entrar no nosso barco tem que estar de boa, ré. O bicho tá cedendo, vai feder. É melhor não estar por perto para não ganhar o que tem por merecer. Perder, ou então, não somos de sujeita, somos de puxar o cão. Não sou bombada, ando armado. Tá sabendo que os nossos seguidores independentes cacete naqueles que atravessam nossa frente. Na memória vai ficar artigo 121. Não queira assinar, já estive aqui e ali também. Quem foi viu, quem não foi, tá ligado? Guindaste lá esteve e deixou o seu recado. Eu na frente, alto do lado, ali atrás o DJ. Quebrou o DJ. Aí é o DJ, ó. Bora ver, DJ. Fúria, fúria, fúria da minha boca, você vai ouvir. Eu sou se quiser, ou você não é. Confessar os seus pecados não é perder a fé. Trouxe aquele que erra e não assume o que é. Vim pobre não é vergonha, é a base pra se levantar. É fácil para quem está por cima querer te esmagar, aqui e ali destacar. Sem ter opção, fale pra mim, é ser homem ou não, ré. Se a carapuça se viu, põe e fique de pé, eu já falei. E vou falar, e aê? Deus é nosso pai. É nosso pai de quem está aqui e aqueles que aqui não existem mais. Mesa, samba, cadeira de bar. Levou o nego boy para nunca mais. Deus é nosso pai. E a gente por trás é nosso pai. E o diabo. Deus é nosso pai. Ele na frente é nosso pai. E o diabo, velho.